S-E-O-R-R-I-S-E-O-N-E-S-E-R-R-I-A-N-D-O S-E-O-R-R-I-S-E-O M-E-S-E-R-R-I-A-N-D-O O-O-O-O-O. Dessa vida que eu levo, sem teto e arruinado, comendo o resto todo imundo, chamado de vagabundo e largado. Rindo de quem passa me olhando com cara de assustado, podendo dar ajuda sem recusa para um pobre coitado. Rindo toda vez que anoitece por aqui pela cidade, penso se alguém vai me queimar e só por pura vaidade. Rindo quando vejo rebolado de uma beldade, fico babando, admirando, desejando, imaginando na vontade. Rindo de quê? Rindo de quê? Quero saber, quero saber, quero saber. Rindo de quê? Rindo de quê? Quero saber, quero saber, quero saber. Rindo a cada ano que eu completo, andando pela margem, e o presente que eu ganho é sempre a marca e com a mesma embalagem. Toda vez que eu participo daquela viagem, assim posso fugir da realidade e de tanta sacanagem. Rindo ao sentir que estou doente e não podendo me tratar, o que posso fazer é me colher, gemer baixinho e só penar. Rindo das vitrines que convidam, mas não deixam eu entrar, porque não tenho cartãozinho de visita e aparência pra comprar. Rindo de quê? Rindo de quê? Quero saber, quero saber, quero saber. Rindo de quê? Rindo de quê? Quero saber, quero saber, quero saber. Haha, rio porque essa parece ser a única forma de ficar contente, camuflando todo o meu sofrer. Afugenta tanta gente, falta de dentes e um mau hálito, se unindo e se exibindo horrivelmente. Rindo como poucos poderiam, vivendo como indigente, sem ter ao lado bons amigos, a família, companheiro, um parente. Rindo e dançando ao som da música que os homens executam, com despotismo os homens regem e a minha opinião nunca escutam. Rindo evito as lágrimas enquanto eles do néctar desfrutam. Deus do céu, quanta ruindade, não repartem, falam muito e só me chutam. O sorriso é miserando, pois sobrevivo me xingando. Se eu fosse como soberano, eu mudaria o mundo insano. O sorriso é miserando, pois sobrevivo me xingando. Se eu fosse como soberano, eu mudaria o mundo insano. Saber, quero saber, quero saber. Rindo de quê? Rindo de quê? Quero saber, quero saber, quero saber. Haha, rio porque essa parece ser a única forma de ficar contente, camuflando todo o meu sofrer. Rindo de quê? Rindo de quê? Quero saber, quero saber, quero saber. Rindo de quê? Rindo de quê? Quero saber, quero saber, quero saber. Rindo de quê? Rindo de quê? Quero saber, quero saber, quero saber. Rindo de quê? Rindo de quê? Quero saber, quero saber, quero saber. Haha, rio porque essa parece ser a única forma de ficar contente, camuflando todo o meu sofrer. A única forma de ficar contente, camuflando todo o meu sofrer.